Eu sei que a velhice ela nos traz muitos limites, não vou negar. Não é fácil envelhecer. Mas eu também sei que, por um outro lado, alguns direitos fantásticos nos são trazidos pela idade. Uma delas é a gente falar o que a gente pensa. É porque, na verdade, nós nascemos livres, mas depois as pessoas nos educam. E parece que, na idade mais avançada, a gente começa a recobrar os direitos da infância. Interessante, um idoso e uma criança são muito semelhantes. Eles sofrem das mesmas necessidades, só que eles não têm coragem de pedir. E o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos tendo o direito de assumir verdadeiramente o que pensamos sobre as questões. A gente vai assumindo uma liberdade interior que vai deixando tudo muito mais simplificado. É claro que a gente provoca um problema para o outro, mas eu não estou nem aí, o problema vai ser do outro. Você sai falando tudo que pensa e vem uma pessoa atrás consertando. Liga, não, Padre Fábio, já está velho. Isso vai ser ótimo. Envelhecer é a gente se despedir do tempo, né? É a gente viver o desacontecimento. É a gente se desobrigar das agendas, perder as urgências, desmarcar os compromissos sem que isso nos cause grandes prejuízos, cancelar tudo o que julgamos contrários aos anseios de nossas almas. Estamos morrendo aos poucos. É assim que nós vivemos, conjugando essa contradição. Sim, vida e morte nos dois movimentos involuntários que nós fazemos. Qualidade da vida depende do quanto somos capazes de compreender esse mistério. Fiz uma música, tive um prazer imenso de fazer uma música com o maestro Cristóvão Bastos. Chama-se Desacontecimento. E fala justamente dessa dinâmica constante de lidar com a vida sabendo que o momento presente nunca mais será. E que a percepção deste momento presente, sabendo que ele nunca mais será, é que faz com que a gente absorva com toda a intensidade que nos é possível. Um bom envelhecimento para você. E eu espero lhe encontrar no momento em que você estiver dizendo tudo o que você pensa. Certamente você vai ser bem mais interessante do que é agora. Diz adeus a tudo, diz adeus, desfaz a cena ao cais, desata o tempo e a nos sorrir, nos diz que vai partir e que não voltará nunca mais. Diz adeus a vida, diz adeus, faz a bagagem sem pensar em nós, e tudo que vi seja desverdece, diz também, diz adeus, adeus. Vai sem mim e põe em tudo um fim, um descaminha sós, desaconteço. Deixei de ser quem ontem fui, agora me despedirei de quem sou, digo adeus vivendo. Eu digo adeus, termino em tudo. E me faz viver. Em cada despedida eu me renovo e volto a ser. Será Deus.